vez. Chance de viver sem se arrepender mais. Tudo que passou vou deixar pra trás, pois é só com você que eu quero viver. Vou fazer valer.